3000. 3001, obrigado. Bom dia, boa noite, é o passarinho 224. Passarinho 2224, continue a aproximação, agora autorização de pouso. 24. Go 1868 clear to runway 10, wind 150 degrees, 6 knots. Clear to runway 10, go 1868. 2774-55 milhas, sul de Salvador. Serviço radar terminado, chame Ilhéus em 1201. Ilhéus 1201, Lagoa 774, boa noite. Rodô, chame 6224 para a descida. Chame 6224, da presente, voe Alfa Romeo 363 e para a descida chame Aracaju 1203, serviço radar terminado. 1203-324, obrigado por aí. E o 5974, chame Centro Recife em 125, decima 1, na alterna 13325. Recife 251, alternado 13325. E o 5974, boa noite. O azul 4107 estabilizado. 4107, nível LS, chame torre 11895. 1895, obrigado, uma boa noite e bom trabalho. Torre Salvador, boa, azul 4107, final estabilizado, 10000. 74107, continua a aproximação e agora autorização de pouso. Sim. E a serra baixada e travada, 2224. Passei 2224 também, continua a aproximação, agora a direção de pouso. Prestado. Go 1868 on the ground at 04, lift to the right and call 121 decimal 1. 121.1 on your right, call 1868. 251 alterna 13325. 251 alternando 13325, Rio 5972, Manaus. O 1134, chame Centro Recife em 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2585, 2685, go 1134. Salvador Ground, American 230. American 230, go ahead. Yes, we're parked at apron 3, we'd like to tow the aircraft to apron 1. Position 1-1. Pouso por 2224. Afirmo, livre pouso, vento 160, grau 5 nós, 224. 224. Ok, stand by for turtle. Ok, stand by. American 230 ground. Go ahead, ground. Clear start toll, come for entering the main apron. Okay, clear start toll, call before entering main apron, American 230. Quatro, solo, zero, sete, um, dois, um, um, no solo. Dois, um, nono, boa. Azul 4107 autorizado pouso, pistão 0, vento no 60 graus, 5 nós. Pouso autorizado, 4107. Boa noite, passaria 2224, Vitor. Passaria 2224, boa noite, táxi de Alfa Juliette, posição 12, parte principal. Alfa Juliette para 12, principal 2224. É 6212, livre LF, chama torre 11895. 6214, muito boa noite, 6212. Torre Salvador, muito boa noite, 6212, está na final da VLS da 10, passada travada. 6212, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Romeu, Oscar, na VBRS, por esse para 2.000 pés, a direção 0119, reporte para o localizador do CD. Quando estiver descida para 2.000 pés, 10019, ajuste, cortaremos o localizador, Oscar, na VBRS. Uno, salvo. Direita, 219, obrigado. Solo Salvador, uma boa noite, é o 41107. Azul 4107, boa noite, táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 8. Boa noite, 3152, via chegada Mari, deixa para 2.000 pés, ajuste 1019, reporte localizador, pistão 0. Deixa para 2.000, chegada Mari, 1019, vai reportar a TNM 2-1-2, solo 1-2, táxi à direita, chama 1-2, 1, decimal 1, solo. Solo 2-1-1, TNM 2-1-2. 2121, táxi via Alfa Juliette, posição 13, parte principal. Marcos 240, call our bus 320 of the AVM company, 2 gate 11. Okay, after Avianca, proceed to gate 11, American 230. Curso, o nosso nome é Pereco, já visual com o campo. Gente, torre 18.95. 18.95, obrigado, boa noite. Torre Salvador, boa noite, Papa Romeu, Pereco, ILS da 10, visual com o campo. 7 nome é Pereco, sua intenção de pouso 10 no 7. Vai prosseguir para 10. Gente, eu acho que o número é Eco, já tem livre pouso, pistão no zero, ventura 60 graus, 62 reais. Livre pouso, nossa nova Bereco. Salvador, Golf X-Ray Whisk. Golf X-Ray Whisk, prossiga. Controle Salvador, muito bom dia, voo no 098, passando 165, para 150, com a Alfa. 098, desta via antiga da Mari para 2010, o ajuste na 019. Descendo via para 2000 com 1019, na Mari, 1098. Com 3152, só autoriza na VLS, segundo no localizador, responde para o controle. Gente, autorizado VLS, pode aguardar no localizador, está 3152. 098, está autorizado VLS, senhor, vítima 0, quando no localizador, responde para o controle. Quando no localizador, responde para o controle, 1098. Taxa direita, 1211, Renato, boa noite. Livrou via Eco, na sua escuta para Aerostar. Papa Romeo, acho que é Eco, boa noite, táxi via Alfa, justamente, Juliette. Via Alfa, reportaria Juliette. Hotel Ground American 230 is parked at gate 11. You have a good evening. Good evening, American 230. Para Juliette, qual o nome da Apple? Seu nome é autorizado, Juliette, parte. Taxi via Lima, Mike, rebaixo no Quebec. Positivo. Agora, Pátio Lima, Mike, portaria Quebec. Só no localizador, tem a 3152. Sim, se chama Torrinho, 118, decimal 95, vão pulo. 2195, tem a 3152. Salvador, tem 3152, sinal ele é 7330. Zero 52, ventura 60 graus, 620 reais, autorizado pouso, pista 0. Livre pouso, pista 10, tem 3152. Boa noite, 68, bom dia, para Aracaju, nível 230 autorizado. Decolagem da 10, curva esquerda, subida Pucajama, Caju. Transponder 5101, controle 120, decimal 8. Gol 1868, como se não for possível compreender o cotejamento, por gentileza, repita a autorização. Autorizado, Salvador Aracaju 230, com curva direita à esquerda na pista 10, Pucajão Aracaju 5101-1208. Cotejamento correto, time pronto para pushback acionamento, gol 1868. Paulo, Oscar, Tereco, Quebec para o cruzamento. Do cruzamento livre corte, o acionamento em breco. Obrigado, boa noite. Boa noite, passarei do 2228. Uno só. 1, 2, 1, 1, tá, 3, 1, 5, 3. Decolagem decolagem da 1-0, curva direita, subida Água Elefa, via Corrigão Paz Elefa, voa Opló, após direto Vitória da Conquista. 5077, transponder, controle 120, decimal 8. Autorizado 810, decolo da 1 a 10, curva direita, saída Árvore Neto, Piloto, após a estrela, guarda contínua. 5077, controle 220, está na curva 2422. 3218, correto, transfer, puxa, back acionamento. Chamar, obrigado. Fala, Salvador, boa noite, está 3152, segurando, na frescura. Transfer, 5152, boa noite, táxi via Alfa, chamamento, Juliette. Alfa Lanza, Juliette, está 3152. Interceptou o localizador 201098. Salvador em 118.95. 1895. Salvador, muito boa noite. É o gol 1098. 2 milhas do externo. 1098, autorizado pouso, pistão 0, vento 1 no 60 graus, 62 mais. 1 no 60, 62, livre pouso 1098, na 10. Salvador Azul 6908, frente da Alfa, 200 para o 150, boa noite. 6908, boa noite, senhora identificação. Desça via chegada Mari para 2000 pés, o ajuste no 019. 019 via Mari para 2000 pés, Para o puxa acionamento 01 para o gol 1868. Gol 1868, autorizado, chame táxi. Ele vai chamar o 68. 098, solo 34, taxa direita, chama no 21, no decimal 1, solo. 21. Alô Salvador, muito boa noite, eu vou no 098, livrou a pista, está ingressando para a Alfa. Bom, no 098, boa noite, táxi de Alfa, chamei de Juliette. Táxi da Juliette. Do 6908, isso é autorizado, ele é sector, porta para o controle quando no curso. Ok, compreendido, autorizado, ele é sector, passando o resto da faixa? Porta para o controle quando no localizador, o azul 6908. Mas agora para ter estatizado, 6908. Passarei do 2228, puxa acionamento na aula, né? No 2 autoritário, chame táxi, passarei do 2228. Vai chamar táxi. 1098, atendente Juliette, posição 03. Ingressando pela Juliette para a posição 03, 098. 1098, mantenha a posição na Juliette. Mantenha a posição na Juliette. Qual era o nome da companhia? Para o Max Gol 1868, PAB de 14325, Recife. Gol 868, táxi direito via Índia. Motor de espera Torre 1, 98, decimal 95, ajustando 09, Movô. 09, 1895, Índia, 1868, boa. 098, após o nome da companhia, autorizado para seguir para 03. Ok, após o nome da companhia, 03, 19, 08. possível. Atmosfera pronta. Autorizado voo no 868 alinhar e decolar pista no zero, vento 160 graus, 8 nós. A linha decola da voo no zero, voo 868 na boca. Pode voar a turma que é presente? Obrigado. Passarendo 2, passarendo 2228, estacionado 34 a bordo, 5 horas de alta para Salvador, para o táxi. Cira 2228, táxi via Pátio Índia, motor de espera Torre 1 no 90, décima 95, hoje estaciona 09, morro. Pátio Índia, 1099, vai chamar, motor de espera 345, passarendo. No 868 decola os 4 1, chama o controle 1 no 20 decimal 8. Fala 208, no 868, boa. Controle, boa no 868. Desloco o código 5101. 5101. Realocando, gol 868, contato a radar das lojas, saída pública, 230. 230, o 868. Salim, decola direto? Afirmativo. Autorizado, ingresso, decolagem direta, o vento no 50 graus, 8 nós, passaria 2228. Ali, decola, passaria. Boa noite, Azul 6908, estabilizado. Azul 6908, continue. Aproximação, vai atualização de pouso. Azul 6908, vento 1 50 graus, 8 ou 9, livre pulo, estão zero. 6908. Passarizo 2228, decola os 44, chama o controle 1 no 20 decimal 8. 208, 228. Ali, passarela 2228, perdeu a bateria. 32228, bom dia, completo radar na decolagem, saída Argo. Eu vou ter inscrições para nível 180. 180, Arpa, 232228. Pode passar 15 pedidos para baixo na centena, senhor? Livre de restrições, parceiro 2228. Livre de restrições 180, obrigado. Chama sempre Recife, em 125, decimal 45. 12545, 1868. Boa noite, 3891, passando 2201. É 1-1-0, para passar uma aula. 3891, identifique-se para receptar a chegada bom, fiscal autorizada por Odidona, descendo sem inscrições para 2003, ajuste no 09. Duna 2019, ligado para 3891. Azul 6908, solo 47, taxa direita, chama 121, decimal 1 no solo. Direita, Azul 6908. Cruzada Lefa. Obrigado. Salvador, uma boa noite, Azul 6908, obrigado. Azul 6908, boa noite, táxi de Alfa, Kilo 43, atente ao sinalizador. Alfa, Kilo, Patch 3, Montenegro, 6908. Passarelo 2228, informa tráfego 11 horas, 2,6 milhas, rumo nordeste, cruzando 060, descida para 2000 pés, arreboio 3,2,0. 7, tráfego 2228. Canaima 258, tráfego 1 hora, 2,4 milhas, rumo oeste, cruzando 050 para 180, rumo oeste, alfa 272. 7, tráfego. estabilizou no localizador 8362. 258, quente, torre 18.95. 18.95, boa noite. Salvador, boa noite, né? 6258, vai cruzar o externo, bastante travou. Xené 6258, autorizado o pouso, bicho no zero, vendo turno 60 graus, 6212. Ele pousa no zero, 6258. Salvador, boa noite, eu vou 1172, informação alfa, passo 200 para 150. 1172, acionamento de investigação, dessa via chega da Mário para 2000 países, está autorizado o ILS. Reporta quando no localizador hoje, destino 0 no 9. 2000, dia, conta lá, estabilizado. Querido 2228, chama centro de equipe em 1200, em 1288. 260-288, parceiro 2228, obrigado. Xené 258, solo 56, taxa direita, chama 21 na decimal 1, solo. 21 ONU, Xené 258, boa noite, táxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 05. 2098, boa noite, Cobre São Gonçalo. Ah, tira o São Gonçalo do Amarante, nível 370 autorizado. Decolagem da 1-0, curva à esquerda. Subida Pulca, Jamas e Pá. E a pêndulo 1-0. 5104, transponder, controle 1-20, decima 8. Autorizado para Amarante, 370, Pulca. Jânio, Bar, 1410, primeira competição. 1504, 1508, 1009. 1098, correto, só para puxar o aquecimento. Reportado. Explicação, desse aviso ligado a Mário para 2000 países, o ajuste é no 019. Está autorizado ele a SX-Rate, 0, reporta quando no localizador. Ele é 38, mais um. 18.95. 18.95, boa noite. 8.38, mais um. Autorizando o avião no cheque, tem autorizado o pouso pista 10. Ventura 60 graus, 8 nós. Deixando checar de reposto, 38 a 0. Salvador, 1098, para o pushback, 03. Autoridade, me táxi. Autoridade, chamando para o táxi, 1098.